Dia de vida que o Senhor nos concede, obrigado por estar aqui na tua casa, para te adorar, para te engrandecer, na beleza da tua santidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, obrigado por mais uma semana que está começando. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai, dos nossos planos, dos nossos projetos, e que esse culto, Pai, possa chegar até o teu trono de graça, Senhor, e que o Senhor possa aceitar mesmo na nossa imperfeição. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar cantando? Vamos começar cantando? A música De Hoje em Diante. É uma música relativamente mais antiga, então a gente espera que pelo menos a maioria conheça. Então cante com a gente. Viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante, escolho amar. Senhor do universo, és minha esperança, justifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Amém. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, justifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que. Pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém? Vamos cantar uma mais conhecida ainda? Inteiramente Fiel. vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Amém. As mulheres. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim. Os homens vão ficar mais fortes, quer ver? Por causa de Jesus. Vai os homens. Vai Moisés. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Todos. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser forte. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Deixa a igreja cantar, a igreja. Fui feito pra viver como filho do Rei. Pode ficar mais bonito, vai. Sou inteiramente ligado a Jesus. Pra sempre. Pra sempre serei inteiramente fiel. Mais uma. Inteiramente fiel. Repete. Inteiramente fiel, eu quero ser. Amém? Cantamos mais forte esse, não foi? Com mais entusiasmo. Que lindo, né? Que fica. Foi bonito, não foi isso? A participação da igreja, muito show. Glória a Deus. Essa, então, vamos cantar em pé. Não mais eu. Vocês conhecem? Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Vamos ficar em pé. Eu irei para a cruz. É conhecida, então vamos cantar forte. Foi na cruz, foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu. É Jesus quem vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei Bem, louvado seja Deus. Não mais eu, Cristo vive em mim. O livro de Romanos, capítulo 8, pode ficar em pé, diz assim que, no verso 31, se Deus é por nós, complete aí. E o verso 32, o que diz? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos daria graciosamente todas as coisas? Então, nós temos todo poder e amor da parte de Deus disponível para nós. E hoje eu gostaria que você, pela fé, sacasse do banco da graça a bênção que talvez você precisa. Nós viemos aqui para ser mais parecido com Cristo, porque Ele teve o amor, a sabedoria, o discernimento que muitas vezes nós não temos. Quantos querem ser mais parecidos com Ele? Então, seja bem-vindo à série Incomum, um amor inexplicável. Nós estamos tendo essa série a cada domingo, com a presença do pastor, doutor em teologia, Wanderson Domingues, um homem de Deus, um jovem talentoso que está conosco. E nós vamos orar agora. Eu creio muito no poder da oração. Deus, Ele está querendo ouvir a nossa oração. E eu vou fazer uma dinâmica diferente aqui. Do jeito que você está, você vai ter um minutinho para você falar com Deus. Senhor, eu quero muito que o Senhor me ajude nisso. E logo eu vou interceder pelo teu pedido também, tá bom? Em pé como estamos, vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Deus, que habita no mais alto céu, mas que está presente aqui no coração, na mente de cada um de nós, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente agradável, seguro, protegido, e saber que o Senhor está, de alguma forma, nos atraindo para os teus braços. E nós sabemos que a maioria de nós enfrentamos grandes lutas existenciais, questões familiares, questões pessoais. E nesse momento, com o ministro do Senhor, na humildade de filho, mas na autoridade de um servo do Senhor, eu peço que cada oração, cada pedido que foi feito, seja atendido conforme a tua graça, a tua sabedoria e o teu infinito amor. Eu creio que o primeiro milagre que já pode acontecer agora é o Senhor trazer paz, alívio, descanso a cada coração. Certeza da vitória. Nós somos muitas vezes tímidos, inseguros, então nos dá a fé que precisamos e nessa noite nos abasteça do teu amor e do teu evangelho, da tua luz. Abençoe aqui as famílias, os amigos que estão aqui, cada rostinho, cada pessoa que está aqui tem uma história e o Senhor conhece essas histórias. Então alcança com a tua bênção cada um de nós, que sejamos revigorados e alimentados nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, antes de você se sentar, eu gostaria que você abençoasse alguém com um abraço, porque você também vai ser abençoado. Eu vou abraçar aqui a irmã Lourdes, dá para ela uma boa noite, bem fácil assim, não dói, não deixa marcas a não ser de amor. Desejo uma boa noite, vitórias. Cumprimente alguém que você não conhece. E aí? Joinha? Bonzinho? Pianinho, né? Diga para a pessoa do seu lado quanto ela é importante, quanto ela vale para Cristo. Satisfação, viu? Só para isso? Eu estava em São Paulo, aí desci para cá. Ah, já daqui vou. É, vim direto para cá. Legal. Você está lá com o pastor Eliseu? Pastor Eliseu. Legal. Convidamos a equipe de louvor. E nós temos um hino, uma música, que nós vamos cantar todas as noites. E diz assim, essa música diz, passou uma moça aqui e me desconcentrou aqui. Essa é a minha esposa, Gislaine. Nós vamos cantar Maior Que Tudo. E esse vai ser o hino tema dessa série durante esses 2 meses, outubro e novembro. Nosso anseio é que você fique com seu coração encharcado do amor de Deus. Sabe quando você torce uma roupa assim e sai aquele tanto de água assim? Que durante a semana você você possa derramar ou estender o amor de Deus para outros pelo tanto que você recebeu nessas noites aos domingos. Tá bom? Então nós vamos cantar. Eu quero pedir para a equipe da multimídia apagar o máximo de luzes possível para que fique bem a projeção. E nós vamos louvar o nome de Deus com essa mensagem. E o pastor Wanderson já assume. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Do fundo do coração. Maior que reino. Posições que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir, mas na cruz. Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Pensando em mim, foi maior, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Boa noite. Quero convidar você nesta continuidade da nossa série Em Comum, um amor inexplicável, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo João. O Evangelho de João é um evangelho interessante. Na minha opinião, se todos os livros da Bíblia se perdessem e restasse apenas o Evangelho de João, bastaria para nossa salvação. É ali que tem o famoso verso de 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É o resumo do Evangelho. É o resumo de um pai de amor, como nós vimos na semana passada. Semana passada, ao estudarmos o amor em comum na vida de um pai da parábola, nós vimos três lições importantes. Primeiro, o amor, embora seja a força mais forte do universo, ele tem um lado vulnerável. O amor verdadeiro aceita ser rejeitado, se lembra? O amor aceita ser rejeitado. E o pai aceita a rejeição do filho. Às vezes nós temos que deixar, porque a única esperança está na terra tão distante. E nós vimos que, embora não saibamos ser filhos, Deus sabe ser pai. Hoje nós vamos analisar um texto interessante neste evangelho. O evangelho de João, ele tem 21 capítulos. Escrito com 800 palavras no grego, palavras diferentes, é um evangelho muito simples. 800 palavras é um vocabulário de uma criança de quinta série, segundo especialistas. É um evangelho aparentemente simples. Mas cada palavra deste evangelho, creio em mim, cada palavra deste evangelho, já foi gasto mais papel e tinta para discuti-la do que vocês possam imaginar. Tenho me dedicado ao estudo do evangelho de João por aproximadamente 10 anos. E cada vez que eu estudo este evangelho, eu vejo que eu sei menos sobre ele. É um evangelho que não traz nenhum milagre. O evangelho de João não tem milagres. O evangelho de João tem 7 sinais. Não é um evangelho de milagres, é um evangelho de sinais. Quais são os 7 sinais? Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná, no capítulo 2. Cura o filho do oficial do rei doente em Cafarnaum, no capítulo 4, verso 46. Cura um paralítico junto ao tanque de Betesda, no capítulo 5. No capítulo 6, você tem 2. Ele multiplica pães e peixes e anda sobre o mar. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. 7 sinais. E você pode pensar, mas Wanderson, esses sinais não são milagres? Transformar água em vinho não são milagres? São. Então como pode você dizer que o evangelho de João não tem milagre, se está aí, aparente, um milagre? É porque sinal é mais do que um milagre. Notem, a diferença básica entre milagres e sinais é que todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal. Alguns milagres não são sinais da presença de Deus. Podem ser sinais da presença do mal. O diabo também tem poder. Desses 7 sinais que ele realiza no seu evangelho, que ele conta no seu evangelho, você deve se atentar que 4 deles são curas pessoais. A cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico no capítulo 5, a cura do cego e a ressurreição de Lázaro, a cura da morte. Dos 7, 4 são curas pessoais. Nessas quatro curas pessoais, em nenhuma delas Jesus põe a mão. Você já notou isso ao ler esse evangelho? Em nenhuma dessas curas pessoais Jesus põe a mão, em nenhuma. O menino que estava doente, filho do oficial do rei, ele cura mais ou menos 40 quilômetros de distância da Galileia para Cafarnaum. De Caná da Galileia em Cafarnaum. O paralítico junto ao tanque de Betesda, ele nem ajuda o coxo a se levantar, ele diz, vai, toma teu leito, levanta-te e anda. Outros coxos, Jesus deu a mão e levantou. Esse não. Ele não põe a mão. Na cura do cego, embora ele unte os olhos do cego, o cego não passa a ver. Ele passa a ver quando ele crê na palavra e vai até o tanque de Siloé. O que João está querendo nos destacar no seu evangelho ao relatar sinais, que também são milagres desta forma? Ele está querendo dizer para você o seguinte: você está percebendo que em nenhuma dessas curas Jesus pôs a mão? Sabe por quê? Porque o poder da palavra é tão eficaz quanto o poder do seu toque. Se você não pôde ser tocado fisicamente por Jesus, se você não pôde tocá-lo fisicamente, não tem problema. O poder da palavra é tão eficaz quanto o poder do seu toque. Na última cura, no último sinal, o de Lázaro, a cura da morte, Jesus chega, segundo eruditos antigos, e ele diz assim: Lázaro, vem. E ele tem que especificar Lázaro, porque se ele dissesse simplesmente vem, todos os mortos ressuscitariam pelo poder da palavra. João está querendo te ensinar que o poder da palavra é tão eficaz quanto o poder do toque. Entre esses sinais, eu não vou estudá-los com vocês esta noite, no meio desses sinais existem relatos e diálogos e narrativas. Narrativa de Nicodemos, da Samaritana. E no capítulo 8 existe uma das narrativas mais famosas da Bíblia. E é este capítulo que eu quero estudar com vocês. Quem? Abra por favor no capítulo 8. A partir do verso 1. Diz o texto: Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada ele voltou para o templo. E o povo ia ter com ele e ele os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher apanhada em flagrante adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas isto diziam eles tentando para terem do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Mas eles, ouvindo esta resposta, e tornou-se a inclinar no chão, e eles, ouvindo esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, a começar pelos primeiros até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou a ela: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Ele disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhores, este relato ele é impressionante. Há uma riqueza no texto grego deste relato inimaginável. A primeira curiosidade desse texto é que esse texto em boas bíblias, talvez na sua esteja assim, dá uma olhadinha na sua bíblia. Esse texto, se você tem uma boa bíblia de estudos, ele está entre colchetes. Quem tem o texto entre colchetes? Ou parênteses alguns? Ok, vocês têm boas bíblias. Os outros eu recomendo que troquem de bíblia. Ok? Você não tem uma boa bíblia de estudos. Por que que esse texto está entre colchetes? Porque provavelmente esse texto, segundo alguns estudiosos, não foi escrito por João. Esse episódio existiu, mas talvez ele não deveria estar aqui. Ok? É quase que unânime os eruditos dizerem que esse texto, em alguns manuscritos antigos, ele aparece no Evangelho de Lucas, tá? Em outros menores ainda, mas no Evangelho de Marcos. O fato é que o texto existiu, não há dúvida sobre isso. Porque outros livros foram escritos como fontes do Evangelho e serviram de fontes para consulta. O próprio João relata no capítulo 20, versos 30 e 31, que Jesus fez muitas outras coisas que ele não relatou. Há muita coisa que não foi relatado que ele havia feito. Portanto, é possível que textos que relatavam outras coisas que Jesus fizera tivessem inserido posteriormente em alguns textos bíblicos. Mas notem a riqueza desse texto. Vamos olhar para a narrativa, simplesmente. Jesus tinha acabado de discutir no capítulo 7 com os líderes judaicos, final da tarde, da noite, e ele passa a noite orando no Monte das Oliveiras. De manhã ele retorna para o pátio externo do templo e as pessoas vinham até ele em multidões para que ele as ensinasse. De repente, no meio do ensino de Cristo, no meio de uma aula, no meio de uma reflexão, toda aquela atenção e silêncio devotado a Jesus é quebrado por uma turba violenta, barulhenta, que arrasta uma mulher pelos cabelos. Eu posso imaginar a cena, e você também. Segundo a tradição e a lei judaica, tais mulheres deveriam ser arrastadas nuas ou seminuas pelas ruas da cidade. Agora imagina você ser arrastada para a igreja, nua. O texto diz: apanhada em flagrante adultério, no ato. Aqueles homens de face rústica, barbas compridas, mantos de linho, violentamente arrastavam uma mulher vítima da vida. Mas a intenção deles não era com ela. O inimigo real não era a mulher, era Jesus. Chegam até onde Jesus está, um rabi que não podia nem ser tocado por uma mulher, e joga uma mulher praticamente nua ao seu lado. Curioso é relatar na cena, é observarmos na cena do relato, que Jesus em nenhum momento olha para ela. Sabe por quê? Às vezes o maior sinal de respeito que a gente pode dar a alguém é não lhe fitar. Jesus sabia da vergonha que ela estava, não só da nudez, mas de ter sido apanhada no ato do adultério. Ela não conseguia pensar, refletir. Mal se podia ouvir os soluços desta mulher. Pelo pensamento dela, de repente, se passavam coisas terríveis. De quantas vezes na vida ela deixou ser usada por aqueles que diziam amá-la, mas só queriam usá-la como objeto. Outras vezes deixou ser usada por aqueles que ela acreditava que a amavam de verdade, mas a abandonaram. E agora, vítima das circunstâncias, das situações da vida, de suas próprias decisões, de seus próprios sentimentos, ela está ali diante de Jesus, diante de uma turba raivosa, preparada para o sacrifício, porque ela sabia, ela seria morta de acordo com a lei. Especialistas em psicologia têm estudado pessoas que foram condenadas à morte em seus últimos minutos de vida. É impressionante. É impressionante como eles perdem o controle, perdem a razão, como eles saem de si. Ali estava aquela mulher, só esperando as pedras que estavam na mão daqueles homens violentos serem atiradas. O silêncio de toda, aliás, a raiva de toda a cena é rompida quando aqueles homens raivosos olham para Jesus e diz: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Deuteronômio 18, Levíticos 23, Números 22, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Senhores, a cena estava armada. A intenção daqueles homens era uma só: acabar com Jesus e com o seu ministério. Se Jesus dissesse como eles esperavam, porque o seu ministério e sua pregação era um ministério e pregação de perdão e de amor, e quanto mais limitado é o ser humano, mais ilimitado é o amor de Deus. Se Jesus de fato perdoasse aquela mulher, diriam: você não segue a lei de Moisés, você é contra a lei, você não é profeta nenhum. Se Jesus seguisse os ditames da lei e permitisse que aquela mulher fosse apedrejada, que diriam eles? Ora, você não prega o amor? Você não tem um ministério de amor? Você vai contra o que você prega? Jesus não tinha muitas opções, não é? Ou a condenava, ou burlava a lei. Talvez Jesus tivesse uma terceira opção. Ele se valesse de um dos direitos da nossa Constituição. Nós temos direito em ficar em silêncio e não produzir prova contra nós mesmos. Ele poderia fazer isso e não responder. Uma quarta opção que Jesus poderia se valer, como um bom advogado: eu tentaria mostrar a fragilidade da prova e da acusação. Jesus poderia se valer disso. Primeiro, cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Cadê o homem? É óbvio que aquela cena estava armada. Segundo, de acordo com a própria lei mosaica, as testemunhas tinham que se apresentar e dizer que viram, quando e porquê e o quê. Haviam muitos que nem sabiam do que estava acontecendo, não tinham presenciado a cena. Terceiro, a lei mosaica determinava que o marido dela deveria apedrejá-la primeiro e levantar a acusação. Cadê o marido? Se ela não tivesse, o que provavelmente não tinha, isso abriria uma jurisprudência, eles deveriam consultar o que fazer com aquela que não era casada. Quarto ponto, de acordo com a lei mosaica ainda, as testemunhas que fossem apedrejar o achado em pecado, na culpa, eles deveriam ter mãos limpas da culpa que eles mesmos acusavam. Quinto ponto, nos tempos de Jesus, a lei de morte, a pena de morte era reservada a Roma. Jesus poderia dizer que não estava sobre sua jurisprudência, que o seu tribunal, o seu fórum era incompetente para julgar tais acusações. Sexto, deveria ser julgada fora da cidade, eles estavam dentro, Jesus poderia ganhar tempo. E sétimo, eu pediria a vista das provas e levaria pelo menos uns 7 anos para julgar a cena. Jesus não fez isso. Jesus preferiu seguir os ditames da sua consciência. Ele enfrentou o problema. Só que para enfrentar tais acusações, essa, como a gente diz no ditado popular, essa sinuca de bico, se alguém já jogou sinuca aqui, eu não sou botequeiro, mas eu garanto que eu não perco para ninguém, né, Carlene? Ela já foi minha vítima nos acampamentos. Perdeu acho que umas 10 seguidas e outros jovens aqui também. Mas você já jogou e sabe o que é isso? Não há saída. O que Jesus faz? Ele tira o fórum humano e joga para o fórum divino a discussão. Ao invés de tratar do problema, ele lida com o pecador. Ainda curioso de notar na cena que Jesus em nenhum momento falou até dar o veredito final. Ele fica em silêncio, diz o texto. Quando eles acusam, Jesus fica no chão, aonde está o pecador. E ele faz o quê? Ele escreve na terra. Este é o único relato da Bíblia de que Jesus escreveu. Não sabemos como era a sua caligrafia, mas uma coisa é certa: ele escreveu. E o que ele escreveu impactou as pessoas que estavam à sua volta. Ele continua com a dança dos dedos, escrevendo e escrevendo. Aliás, na Bíblia Deus escreveu apenas 2 vezes, não é? Alguns estudiosos do cristianismo primitivo relatavam uma tradição cristã de que Jesus havia escrito na areia ali do templo, na poeira do templo, o pecado de cada um que estava acusando a mulher. E eles viam na dança da poeira o seu pecado ser exposto. E Jesus, com aquele olhar que varre a alma humana, quebra o silêncio olhando para os acusadores e diz: vocês querem uma resposta? Muito bem, eu vou lhes dar. Só que agora a base não é a lei mosaica apenas, a base é a sua consciência, que atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E o texto diz, abaixando, continuou a escrever. É bem possível que Jesus, com aquele olhar penetrante, olhasse para cada um diretamente e escrevesse aquilo que a pessoa tinha oculto. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Quem tem redes sociais aqui? Tem coisas que a gente põe na rede social que um dia a gente tem vergonha, não tem? Às vezes uma foto, às vezes uma frase de quando você estava na fossa, não é? Você diz, como é que eu escrevi isso, né? Eu vejo pessoas postando cobranças na rede social. É, tem gente que deve e não paga. Tem uma amiga que faz muito isso. Pessoas devem para ela e ela joga o recado indireto, só falta marcar a pessoa ali no texto. Tem coisas que a gente não gosta, né, de ver. A gente apaga, ainda bem que tem a opção de apagar. Mas se eu pudesse jogar tudo que vocês colocaram e postaram nas suas redes sociais nos últimos 5 anos aqui, como vocês se sentiriam? Olha, tem coisa que eu acho que eu não gostaria muito. E se eu tivesse o poder de jogar na tela aqui aquilo que vocês têm oculto, que só vocês sabem, quem ficaria nessa igreja aqui? A hora que fosse passar a sua vida, os seus pensamentos, os seus desejos, os meus desejos, quem ficaria? O olhar de Cristo era mais ou menos isso. É como se a pessoa estivesse despida na sua presença. Ele olhava para a pessoa e ia escrevendo. Um a um, diz o texto, os agressores foram se retirando, foram deixando as pedras. Acusados pela consciência, acusados por um juízo de olhar divino, com medo daquilo que foi escrito e com medo daquilo que poderia ser escrito a respeito deles. Eles também não podiam tentar ser falsos naquele momento, porque a multidão que os rodeava conhecia muito bem. Eles não podiam dizer: eu não tenho pecados, portanto eu vou jogar a pedra. Meu avô costumava, na roça a gente conta muita história, muita piada, né? Eu acho que piada é uma das coisas mais inteligentes do mundo. Semioticistas dizem isso. Piada é uma das coisas mais inteligentes do mundo, preservadas pela tradição oral. A lógica está na ironia. E meu avô costumava contar uma história baseada nesse texto para a gente, lá na roça, de que quando Jesus olhou para aqueles homens, havia um homem embriagado ali, totalmente ébrio, e Jesus disse: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. E esse homem embriagado foi e jogou a pedra na cabeça da mulher. E Jesus olhou para ele e disse assim: o senhor nunca errou? Ele falou: dessa distância, nunca. Minha mira até boa. Não era isso que aqueles homens iam fazer. Os discípulos, notem porque eu contei isso, os discípulos, se estivessem no lugar daqueles homens, teriam apedrejado a mulher. Sabe por quê? A hipocrisia cristã do discipulado falso que eles ainda nutriam naquele momento fariam com que eles não quisessem se abrir diante das pessoas que eles tinham pecados semelhantes. Portanto, eles jogariam aquelas pedras. Mas sabe o que é a ironia da vida? Nós fazemos isso. Nós seríamos os discípulos na cena. Para achar que não temos o erro, para que as pessoas pensem que somos melhores, nós jogaríamos as pedras nelas. Como eu sei disso? Eu já fiz isso. Você também já fez. Sabe o que a gente faz? Nós temos muitos erros na vida, mas para aliviar a nossa consciência, a gente adora falar mal da vida do outro. A gente adora acusar os erros e os hábitos do outro, porque nos dá a falsa impressão em nossa consciência de que quando eu acuso você, eu sou de alguma forma melhor do que você. E na verdade eu sou pior do que você. Outro dia um amigo me mandou uma frase que dizia assim: quando João fala mal de Pedro para mim, eu sei muito mais sobre o caráter malévolo de João do que sobre os defeitos de Pedro. As pedras que a gente quer jogar nos outros servem bem mais para nós. Os erros que a gente critica nos outros servem bem mais para nós. Sabe pessoas preconceituosas com as opções das outras pessoas? Geralmente, elas tentam esconder no ataque desejos que elas teriam. Geralmente, quando eu jogo a pedra, era a que serviria para mim. Você já me entendeu? Aqueles homens saem. Está Jesus e a mulher. E aqui vem o interessante do texto, o mais importante do texto. Jesus, pela primeira vez, olha para a mulher e fala com ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. O único que tinha mãos limpas, coração limpo de pecado, que poderia, segundo a lei de Moisés, apedrejá-la, era quem? Jesus. O único que poderia acusar você dos seus erros, das suas falhas, julgar você, seria Jesus. E ele o faz? Ele te ama. Ele te salva. Eu não sei quantos erros você tem na vida, quais são os seus pecados, suas falhas. E não me interessa também. Não preciso saber dos seus pecados, porque eu sei que existe uma graça, um amor maior do que todos os seus erros, o amor de Deus, capaz de pagar qualquer dívida. Semana passada eu disse para vocês que a gente não se arrepende para Deus nos amar, a gente se arrepende porque Deus nos amou sempre, nos amou primeiro. É isso que ele está dizendo para a mulher: não me importa, eu amo você. Mas por que que ele fala com ela? Ela já não estava constrangida demais? Ela já não estava ferida demais? Ele já não tinha ido embora? Não era só ele deixar ela ir? Por que que Jesus tem que conversar com ela? Notem, Jesus era especialista em achar o melhor nas pessoas, em ver o melhor nas pessoas, ou como diz o dito comum, em tirar ouro da lama. Nós, se não entendermos o evangelho de Jesus, se não entendermos esse amor em comum, nós somos especialistas em ferir as pessoas. Até as pessoas que nós mais dizemos amar, nós costumamos julgá-las pelos erros passados, e não pelo coração mudado do presente e o que elas podem ser no futuro. Nós adoramos jogar na cara das pessoas o que elas fizeram. Até as pessoas que a gente mais ama. Sabe o que é curioso? A gente gosta de deixar o pior de nós para as pessoas que a gente mais diz amar. Durante o dia você aguenta às vezes chefe chato, colegas de trabalho chato, clientes mal educados, estranhos mal educados, e às vezes quando você chega em casa, você tolerou todo mundo, mas quem mais você diz amar, você não tolera. O pior de nós fica para as pessoas que a gente mais diz que ama. Jesus olha para aquela mulher e dá o melhor dele, porque ela ama, porque ele a ama. Ele diz: eu não te condeno. Mas ainda fica a questão: por que que Jesus falou com ela? Jesus já não tinha livrado ela dos acusadores? Não tinha livrado ela dos discípulos? Veja que o texto diz que ninguém ficou, nem os discípulos, acusados por sua consciência. Por que que Jesus tem que falar com ela? Porque Jesus tinha livrado ela de quase todo mundo, menos de uma pessoa. De quem? Dela mesma. Ela sabia que ela merecia a morte, não só por aquele ato, mas por muitos outros que ela fizera, talvez até pior. Senhores, no entanto, Jesus quer mostrar para ela que ele não está desculpando o pecado. Jesus não está desculpando o pecado, Jesus está perdoando o pecado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não pense que o teu pecado não será pago. Alguém vai pagar, quem? Eu pagarei por você, só que você precisa entender a minha graça. Eu te livrei de todo mundo, mas eu preciso te livrar de mais alguém. Eu te livrei do diabo, eu te livrei dos demônios, eu te livrei dos fariseus, te livrei dos escribas, te livrei dos discípulos, eu te livrei da multidão. Mas eu preciso livrar você de você mesma. Nós somos o nosso pior inimigo. Eu tenho aprendido e descoberto isso. Eu fico me boicotando o tempo todo. E dói admitir isso. Como eu boicoto a minha felicidade, os meus amigos que querem se aproximar de mim. A gente é nosso pior inimigo. Ultimamente, minha oração, a oração que eu mais tenho feito, tem sido: Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Eu sou o meu pior inimigo. Jesus sabia que aquela mulher ia sair dali, por todo o trauma que ela havia vivido, as cicatrizes que ficaram no coração e na alma. Ela não se perdoaria, porque ela sabia que ela era pior do que aquilo. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu não sei você, mas eu tenho muita gente que não gosta de mim. Você também? Tudo bem. Não sou o único, graças a Deus. Não sou o único chato, talvez. É difícil, às vezes nem eu gosto de mim. Quase sempre. Mas outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que disse assim: eu não vou mais na igreja, sabe por quê? Por sua culpa. Eu odeio você. Eu respondi um e-mail para ele assim: querido irmão, quem sai da igreja por causa de pessoas nunca foi por causa de Jesus. Eu não sou perfeito, eu devo ter errado com você. Bem mais do que você pensa. Eu disse: segundo, se você não gosta de mim, entra na fila. E ela é grande. E terceiro, das muitas críticas que você postou aqui, eu garanto para você que eu sou bem pior do que isso. Já falaram mal de você? Muitas vezes falam coisas que você não fez e coisa que você não é, eu sei disso. Mas algumas vezes falam de algum defeito teu, e lá no fundo, você luta contra aquilo, briga contra a pessoa, mas lá no fundo, você sabe, você e Deus, você pecador, você sabe que você é bem pior do que aquilo. Portanto, não se abata com o julgamento das pessoas. Primeiro, porque Deus te perdoa e para Ele você vale muito. E segundo, a nível terreno, porque elas não falaram nem metade daquilo que você é. E você sabe disso. É lógico que muitas vezes também falam injustiças. E você tem que lutar por seus direitos. Não estou dizendo que você não tem que lutar por seus direitos. Mas se você se deixar abater por questões superficiais, você diz assim: coitado, se eles soubessem quem realmente eu sou, ele poderia me destruir bem mais. Nós somos pecadores. Aquela mulher sabia que ela era bem pior, muito pior do que aquilo que lhe acusavam. Ela merecia ter morrido há muito tempo, que agora ela fora apanhada. E Jesus, sabendo disso, notem, Jesus sabendo disso, ele precisava livrar ela do seu pior inimigo, o eu dela, ela mesma. E ele olha para a mulher e diz assim: ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. O que Jesus está dizendo é: alguém te condenou, sim. Você mesma. Você não se perdoa de tudo que você já usou e foi usada. Mas eu perdoo você. Eu amo você mais do que você ama você. Eu acredito em você mais do que você acredita em você. Eu tenho esperança em você mais do que você tem em você mesmo. O meu amor é maior do que você. E ela vai embora. Jesus estava ali no chão, até aquele momento com essa mulher. Senhores, Jesus tem nos ensinado o que é nos perdoarmos e perdoarmos aos outros. Geralmente quem tem dificuldade de perdoar é porque não se perdoa. Eu sei do que estou falando. Uma vez Jesus contou uma parábola de um homem, vocês se lembram? Um homem que devia 10 mil talentos para um rei. E o rei o perdoou. E encontrou um camarada, um conservo, que devia 100 denários. 100 dias de trabalho, 2 meses e meio de trabalho. E ele não perdoou. E nós ficamos revoltados com esse homem, não ficamos? Por quê? Ele não tinha direito de cobrar a dívida? Tinha ou não tinha? Se eu te dever, doutor, você não tem direito de me cobrar a dívida? É óbvio que tem. O que nos machuca na cena não é o fato dele ter o direito de cobrar a dívida. É ele não tratar o outro como ele foi tratado. Jesus, ele vai ao cúmulo do exagero. Sabe quanto é 10 mil talentos transformados em denários, dias de trabalho? Para você conseguir pagar em dias de trabalho 10 mil talentos, você tinha que ter 30 mil vidas. E o rei o perdoa, era impagável a dívida. E ele não trata o outro como ele foi tratado. O que nós aprendemos na cena da adúltera é que Jesus está dizendo: eu quero que você se trate como eu estou te tratando e trate os outros como eu te tratei. Isso é amor em comum. Isso é amor de verdade. Jesus estava dizendo: tire o foco de você e olhe para mim. Quando Jesus olhou para aquela mulher que ele não tinha olhado até aquele momento, ele não estava dizendo que ele queria olhar para ela. Ele sempre olhou para ela. Só que ele não viu a nudez, ele não via o pecado, ele não via o adultério, ele via o que ela poderia ser. Ele olhava para o verdadeiro eu que ela tinha ali, o que poderia ser nele. Através dele, quando Jesus olha para ela, ele está dizendo: eu já estou olhando para você há muito tempo, porque eu olho para o seu coração. Eu quero que você foque em mim. Tire os olhos do adultério, tire os olhos da vergonha, do pecado, os olhos da nudez, de ser arrastada, dos traumas do que fizeram com você, e olhe para mim de verdade. Vou contar uma historinha para encerrar. Eu falei demais, senão você não volta domingo que vem. Havia um tribunal todo montado. Um homem fora acusado de matar uma mulher e dar fim ao corpo da vítima. Todas as suspeitas, todas as evidências apontavam que ele era o assassino. Nesse estado, a pena era pena de morte para homicídio. Mas a família deste suposto assassino contratou um brilhante advogado. E ele fez de tudo para livrar o seu cliente da pena da morte. Quando ele percebeu que não restava mais o que fazer, que ia se encerrar e iam reunir o júri para promulgar o veredito final, ele teve uma brilhante ideia. Ele disse assim: meritíssimo, eu quero apenas 45 segundos de relógio da atenção de todo mundo aqui. O meritíssimo concedeu. Ele disse: daqui 45 segundos entrará por aquela porta a suposta vítima que vocês dizem que meu cliente matou. Eu achei. E isso obviamente prova que ele não é o assassino. Nos 45 segundos que se passaram, todos fitaram a porta, todos passaram a focar na porta, esperando que ela entrasse. Passou 25, 30, 35, 40, 45 segundos e a vítima não entrou. Todos se voltam para o advogado de defesa e o juiz diz: cadê a suposta vítima? O advogado diz: ela não precisa entrar, meritíssimo. Eu já cheguei aonde eu queria. Vocês não podem condenar o meu cliente ainda mais à morte, porque todos vocês estão em dúvida se ela está ou não viva. Como que vocês vão condenar alguém se vocês duvidam se ela está ou não morta? E condenar alguém por assassinato? Ela pode estar só desaparecida. Todos vocês estão em dúvida e vocês acabaram de provar que têm dúvida. Vocês vão condenar alguém à morte, em dúvida? Nesse momento, todo o tribunal passou para o lado dele. O juiz, então, encerrou aquela sessão, reuniu o júri, e depois de algumas horas, reabriu o júri e começou a promulgar o veredito final. Ele disse: foi decretado por 100% dos jurados, 100% dos votos, foi unânime, que o seu cliente, o suposto acusado, ele está agora condenado à morte. O advogado se revoltou, ele disse: como? Como podem vocês condenar alguém à morte, ainda mais em dúvida? Então o juiz explicou: há muitas evidências de que ele tenha matado ela, muitas evidências, mas não há certeza, não há tese. Teoria não é tese, ok? E quando você disse que a vítima entraria pela porta, todos nós olhamos para a porta, esperando que ela não entrasse. Todos nós olhamos, menos um, que ficou rindo, de cabeça baixa. Só um aqui na sala tinha certeza que ela não entraria. Era ele. É uma história apenas. Mas se ele tão somente tivesse olhado para a porta, olhar para a porta, Jesus conversa com aquela mulher, ele está dizendo: olhe para mim, erga a cabeça, pare de pensar nos erros, pare de pensar nas pessoas que você usou e que te usaram, pare de pensar no teu pecado, nos teus acusadores, no trauma da cena toda. Eu sei que tudo isso sangra, que tudo isso dói. Notem, coisas, palavras, pensamentos e dores sangram pela mesma ferida. Mas Jesus está dizendo: o meu amor é maior. Olhe para mim. Se você olhar para você, não vai ajudar. Se você olhar, buscar em você, não vai ajudar nada. Se você olhar para os teus acusadores, vai ajudar muito menos. Se você olhar para os teus fracassos, você está perdida. Você só tem uma solução: olhe para mim. Sabe o que eu preciso encerrar? Sabe o que eu acho fantástico da cena? Eu disse para vocês que Deus escreveu duas vezes na Bíblia, lembram? A primeira vez que Ele escreve com o seu dedo é a lei em Êxodo 20, nas tábuas de pedra. A segunda vez é agora, os pecados na areia. Qual é a lição? Por que que Ele escreve a lei na tábua e os pecados na areia? Porque a lei é eterna, mas os seus pecados apagam. Não se esqueça disso. É um amor maior do que os seus erros. Um amor em comum. Nós vamos ouvir uma mensagem musical sobre isso agora. Enquanto você ouve essa música, das batalhas que você já perdeu, das batalhas que você já lutou, dos erros que você já errou, dos fracassos que você já fracassou, das lágrimas que você já chorou, pare de olhar para elas e olhe para o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele tem um amor inexplicável, maior do que o seu pecado, maior do que a vida, maior do que a morte, maior do que você, maior do que seus erros, maior que tudo. Deus te abençoe. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, imenso, imenso, extravagante, infinito, e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver com eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me no novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra tu ser junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já poemas que eu já li, perspectivas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever. Senhora me disse assim: pastor, meu filho tomou algumas decisões que ele não foi educado para isso. Escolheu por algumas opções que ele não deveria, que é contra a sua natureza, que é contra, vocês sabem. Eu já pensei em mandar ele embora, já pensei em fazer muita coisa. O que eu devo fazer? Eu disse: ama. Não, mas eu não concordo com isso. Eu disse: eu sei, ama. Eu disse: querida, se o amor não transformar as pessoas, se o amor não mudar as pessoas, nada mais pode fazer. Não é a crítica, não é o julgamento, não é a pressão, não é a perseguição. Se o amor não transformar, nada mais transforma. Um amor inexplicável. Um amor que se entrega para sofrer. Esse é o amor de Deus, sabe por quem? Você, por você, por você, por você, você, por mim. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, se o amor não transformar, não são as pedras que vão mudar aquela mulher, não foi o medo de ser apanhada que fez ela parar, não foi a consciência pesada em si que fez ela mudar de atitude, não foi o próprio julgamento dela para com ela mesma que a fez parar, não foi se sentir usada pelos outros que a fez, ou usar muitos também, não foi nem o medo da morte. A única coisa que João relata na cena que a transformou foi o amor. Porque se o amor não transformar, nada mais no mundo pode, porque o amor é a força mais forte do universo. Tão forte que ele aceita ser rejeitado. Jesus ficou em silêncio por um bom tempo diante daquela cena, para nos ensinar que o amor trabalha no silêncio, e o silêncio é o argumento dos fortes. E assim é o amor. Falou com aquela mulher, porque além de livrá-la do diabo, dos demônios, dos discípulos, dos acusadores, dos escribas, dos fariseus, Jesus sabia que precisava livrá-la dela mesma. Amor. Amor que não dá para explicar completamente. Dá para aceitar, para sentir e para viver. Que este amor que nós recebemos do Senhor nos molde para trabalharmos, para lidarmos com o outro que é diferente de mim. Pense ele diferente de mim. Vista-se ele diferente de mim. Coma ele diferente de mim. Beba ele diferente de mim. Comporte-se ele, fale ele diferente de mim. Amar como nós somos amados. Porque o Senhor falou: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. Aquele que não sabe perdoar talvez não entendeu o sentido do perdão. Isso acontece conosco, Senhor. Comigo. E a gente é nosso pior inimigo. Julga a gente mesmo. E trata os outros com tal severidade também. Mas hoje nós conhecemos um pouquinho mais do teu amor, do teu perdão. Possamos levar isso na nossa vida e para os outros também. De que o amor, ele é tão forte que aceita até ser rejeitado. De que o amor é maior que tudo. Leva-nos para casa em segurança. E que domingo que vem possamos vir aqui para aprender um pouquinho mais deste amor inexplicável. Oramos por Jesus. Amém. Boa noite. Até domingo que vem. Quantos sentiram um abraço de Deus nessa noite? Levante sua mão. Nós temos agora um chazinho para você, momento de confraternização. E vocês vão receber agora...